Ouça agora na Antena Web Caligrafia dos Poetas. A seguir, não perca mais uma edição de Fala Coração. Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. Eugênio de Andrade, adeus. Já gastámos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo, menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias: os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava. Porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. No tempo em que o teu corpo era um aquário, no tempo em que os meus olhos eram peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco. Mas é verdade, uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo meu amor, já não se passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo e já te disse. As palavras estão gastas. Adeus. No dia 19 de janeiro, assinalou-se o nascimento do poeta Eugênio de Andrade. Se fosse vivo, teria agora 89 anos. Eugênio de Andrade foi o pseudónimo de José Fontinhas, que nasceu em Póvoa da Atalaia em 1923. Durante 35 anos, foi inspetor administrativo do Ministério da Saúde, tendo por isso passado a maior parte da vida no Porto, até se mudar para o edifício da extinta Fundação Eugênio de Andrade, na Foz do Douro. Eugênio de Andrade mostrou desde cedo um grande interesse pela escrita, a partir da descoberta de trabalhos de Guerra Junqueiro e António Boto. Como poeta, estreou-se aos 16 anos com a obra Narciso e a sua consagração deu-se 10 anos mais tarde com a publicação de As Mãos e os Frutos. Na sua maioria, os poemas de Eugênio de Andrade evocam a plenitude da vida e dos sentidos. Entre as dezenas de obras que publicou, encontram-se na poesia Os Amantes Sem Dinheiro, As Palavras Interditas, Escrita na Terra, Matéria Solar, Renta ao Dizer, Ofício da Paciência, O Sal da Língua e Os Lugares do Lume. Eugênio de Andrade foi um homem de muitas viagens que travou amizades com várias personalidades da cultura portuguesa e estrangeira. O poeta ganhou um enorme prestígio a nível nacional e internacional e recebeu um grande número de distinções, das quais se destaca o Prémio da Associação Internacional de Críticos Literários, o Prémio Dom Dinis da Fundação Casa de Mateus, o Grande Prémio da Poesia da Associação Portuguesa de Escritores e o Prémio Camões. Eugênio de Andrade morreu a 13 de junho de 2005 no Porto, no seguimento de uma doença neurológica prolongada. Poema à Mãe. No mais fundo de ti eu sei que te traí, mãe. Tudo porque já não sou o menino adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque ignoras que há leitos onde o frio não se demora em noites rumorosas de águas matinais. Por isso, às vezes as palavras que te digo são duras, mãe. E o nosso amor é infeliz. Tudo porque perdi as rosas brancas que apertava junto ao coração no retrato da moldura. Se soubesses como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos. Mas tu esqueceste muita coisa. Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz, era uma vez uma princesa no meio do laranjal. Mas, tu sabes, a noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guardo a tua voz dentro de mim e deixo as rosas. Boa noite. Eu vou com as aves.